Atenção, rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulho uma vez, mergulho duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Se você me dá um prado de louvor. Alô, alô, você sintonizado aqui na sua rádio, aqui no Gospel Hits. Tudo na paz? Então vai ficar a partir de agora, se não tiver. Está no ar mais uma edição do programa mais abençoado do seu rádio. Vamos louvar e adorar a Deus através das músicas que trazem a palavra, a mensagem do Criador. Está no ar mais um Gospel Hits. Eu sou Osmar Cunha, em 60 minutos, aí do seu ladinho, né? E todos os nossos ouvintes estão convidados para estarem conosco em mais uma edição do Gospel Hits. Toda a nossa produção desejando um programa de muita bênção para você. Olha, e você já pode começar a participar curtindo a nossa página no Facebook, pesquisando aí Rede Gospel Hits ou acessando o nosso site www.redegospelhits.com.br. Deixa ali o seu recado no nosso mural, tá bom? E a gente está visitando lá e trazendo sempre, sempre a sua mensagem aqui. Vamos começar a edição de hoje. Tá no ar a linda canção de Damaris, Quem Viver Verá. Gospel Hits. Com exclusividade na sua rádio. Aleluia! Gospel Hits. Com glória a Deus. Daquele gigante, do ponto de vista humano, Davi morreria ao primeiro instante. Porque na lógica do homem, o maior vence o menor, e o mais fraco sempre acaba lá no pó. Quem olhava para aquele cenário dizia: está tudo perdido. O menino jamais terá chance contra esse gigante tão forte e temido. Davi desceu aquele vale com muitos desacreditar, mas quando venceu foi aplaudido. A história se parece com a sua. Quantas vezes alguém fala por aí que o gigante em sua vida é tão grande e o melhor que você faz é desistir. Mas não desista, porque Deus está bradando e vai soprar seu nome em todo o universo. Muita gente vai ficar surpreendido quando vê na sua vida Deus fazer sucesso. Quem não acredita que você consegue, vai sentir o gosto amargo da decepção. Vai te ver brilhando na unção de Deus, aplaudido pelo rei e pela multidão. Quem te viu chorando vai te ver sorrindo, quem te viu gemendo vai te ver cantar. Quem te viu na prova vai te ver na bênção, quem te viu no anonimato vai te ver brilhar. Quem viver verá, quem viver verá, Deus mudará tua história. Quem viver verá, quem viver verá, quem viver verá, Deus te entregará a vitória. Quem viver verá. Essa história se parece com a sua. Quantas vezes alguém fala por aí, o gigante em sua vida é tão grande e o melhor que você faz é desistir. Mas

me faz sonhar outra vez. Quando o meu mundo parece que vai desatar, tu me mostra que há um lugar. Nada, nem a dor, nem o vou rir quando a tempestade vem. Quando a tempestade vem, eu clamo a ti, meu socorro, consolo a ti, Jesus. Nada, nada vai me separar de ti. Nada, nada, minha dor, nem o porvir, quando a tempestade vem. Quando a tempestade vem, eu clamo a ti, meu socorro, consolo a ti, Jesus, a ti, Jesus. Nada vai me separar de ti. Você ouviu aí o louvorzão do André Valadão, Nada Vai Me Separar de Ti. Essa canção que faz parte do CD Aliança, né? Um CD maravilhoso. Antes teve também o lançamento com o Ministério Além do Véu, Existe Uma Saída. E por aqui passou o Fernandinho, Jesus Filho de Deus. Alôzão aqui para o André Moraes e toda a sua família curtindo Gospel Hits na cidade de Piracicaba, interiorzaço de São Paulo. Também um abraço ao Danilo Oliveira em Oroeste, interior de São Paulo, ali na região noroeste, né? Próxima divisa com Minas. Falando nisso, o nosso agradecimento ao pessoal da Grande São Paulo, onde nós temos vários parceiros que retransmitem o Gospel Hits, levando sempre a mensagem de Deus na forma musical. No finalzinho do programa tem a mensagem bíblica. Fique ligadão! E quem quiser, pode mandar um e-mail aqui pra gente. ouvinte@redegospelhits.com.br. Não saia da sintonia. No ar. Gospel Hits. No Canal 2 queremos o melhor para os nossos ouvintes. Assim, trazemos-lhe um programa para relaxar. Serenamente. O seu programa de música para relaxar, meditar e revitalizar o corpo e a mente. Serenamente. De segunda a domingo, da meia-noite às 3 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Palavra da Salvação. Aos domingos, no Canal 2, assista a Show de Jesus, um programa apresentado por Rodrigo de Almeida entre as 22 e as 24 horas, com músicas, orações, pregações, enfim, programa para estar mais perto de Deus. Show de Jesus, aos domingos, entre as 10 e a meia-noite, com Rodrigo de Almeida, no Canal 2, da Antena Web. Gospel Hits, Gospel Hits, Gospel Hits, Gospel Hits. Toque em minha vida, Espírito Santo. O ritmo que transforma vidas. E me renovar, Espírito Santo. E abrindo mais um bloco musical aqui no Gospel Hits, muito obrigado você pelo carinho da sua audiência. A paz de Cristo aí na sua vida, na sua família. Agradecemos a todas as emissoras de rádio e também da web, que fazem parte da nossa rede, que retransmitem o nosso programa. São canais abençoados que levam as boas novas de Cristo em sua casa, aí no seu trabalho, né, no carro, em qualquer lugar do planeta. O rádio realmente tem essa função. É muito mais fácil de chegar até você. E que Deus abençoe ricamente essas pessoas que são as nossas parceiras. Nós vamos ouvir agora a cantora Aline Barros, Pra Sempre Te Adorarei. Esse louvor faz parte do seu último CD em comemoração aos 20 anos da carreira da Aline. Eu quero dedicar a Wilton Rocha e a Alessandra Floriano, esse casal em Cristo que mora na Grande São Paulo e curte sempre a nossa página no Facebook. A bênção do Senhor para vocês aí. Também quem já curtiu foi o Diego Freitas, né, que é locutor da cidade de Ferraz de Vasconcelos. Alô, alô, meu irmão Diego. A paz de Cristo pra tu aí, mano. A paz a todos que estão sempre interagindo conosco no Facebook. E para participar, basta curtir a nossa página aí, pesquisando por Rede Gospel Hits, ou acessando o nosso site, deixando lá o seu recado, né, no nosso mural. É redegospelhits.com.br. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. Os maiores sucessos. Os maiores nomes do universo gospel. Aleluia. Eu sou para o teu louvor, Senhor. Por inteiro, eu me entrego a ti. Levarei até a ti o meu louvor. Por inteiro me entregar e derramar no teu altar a minha alma. Levarei até a ti o meu louvor. Por inteiro me entregar e derramar no teu altar a minha alma. Te mostrar meu coração, receber o teu perdão, me deixar levar pelo som de cura que há em ti. Enquanto eu louvo, não há muralhas que se mantenham de pé diante de mim. Enquanto eu derramar no teu altar a minha alma, te mostrar meu coração, receber o teu perdão, me deixar levar pelo som de cura que há em ti. Enquanto eu louvo, não há Gospel Hits. A novidade começa aqui. Sabedoria. poder de Deus. Minha força está em ti. O que Deus preparou é maior. Seus mistérios Ele revelará. Vou continuar. Tenho promessas. Chamado por Deus. Minha fé não está em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Minha força está em ti. Novidade aqui no Gospel Hits com Gabriela Rocha, Eu Sou Teu. Passou por aqui também, abençoando as nossas vidas, o Trazendo a Arca, o Nosso Deus e Davi Sasse, Enquanto Eu Louvo. Olha, acesse o nosso site e fique por dentro dos principais louvores que passam por aqui. Conheça ainda os nossos parceiros que somam hoje 166 emissoras de rádio e web em todo esse mundão de Deus. A paz do Senhor ao Washington de Jesus, na cidade de Feira de Santana, na Bahia. Ao Matheus Souza, em Barreto, São Paulo. Alô, alô, Suzana Rodrigues, na cidade do Rio de Janeiro, no Grande Rio. A todos aí na cidade de Camanducaia, Minas Gerais. Quem nos ouve lá é a Elisa Modas, né? Deve ser uma loja, né? A bênção aí do Senhor para vocês. Registrando também a audiência da Miriam Rodrigues de Guaíra, lá no Paraná. Da Maria José em Caxias, no Maranhão. Do Márcio Salvador em Miranda, no Mato Grosso do Sul. Alôzão ao Gerson Nimbu, que também reside em Miranda e faz um lindo trabalho de evangelização, né? Alô, meu querido, meu irmão, a paz, e que Deus continue aí dando a você muita força, muita disposição, quebrando as barreiras, né? Bom, e agora quero mandar um abraço aqui para Helena. A Helena Quintero, ela está em Hernandarias. Hernandarias ou Hernandarias, perdão se a gente tá falando errado aqui, porque eu não conheço, né? Fica no Paraguai. Ei, moçada, boa demais, gente abençoada, aqui do nosso coração, um abraço carinhoso para vocês em Hernandarias, no Paraguai. Faça como esses ouvintes aí, curta a nossa página no Facebook e deixe o seu recado. É só pesquisar por Rede Gospel Hits e você vai nos encontrar lá. Gospel Hits, pra louvar no volume máximo. Sabemos que a solidão é a doença do século. No entanto, aqui no Canal 2 da Antena Web, não queremos que se siga solitário. Aos domingos, das 5 às 6 da tarde, convidamos-o a entrar no nosso bate-papo musical e a deixar entrar Marcos Rangel na sua sala. Bate-papo musical! Todos os domingos, das 5 às 6 da tarde, no Canal 2 da Antena Web, com Marcos Rangel. Está a precisar de se acalmar? De se reencontrar com um equilíbrio emocional desejável para se manter bem durante todo o dia? Gostava de ouvir os sons do mar, dos pássaros, enfim, da natureza? É no Canal 2 que está a solução, naturalmente. Aqui, durante 3 horas de segunda a domingo, trazemos-lhe Naturalmente, um programa dedicado por inteiro aos sons da natureza. Naturalmente, vai para o ar no Canal 2, de segunda a domingo, às 3 da manhã até às 6. Naturalmente, só no Canal 2, Tentando Web. Pantanal, a telenovela que evade o pensamento por destinos longínquos e paisagens arrebatadoras, onde o sobrenatural ganha dimensão telúrica e nos transporta por uma história familiar extraordinária e envolvente. Não perca, de segunda a sexta, das 9 às 10 da noite, no Canal 2 da Antena Web. Transformação. Aleluia. É adoração. Oh, aleluia. Gospel Hits. O ritmo que transforma vidas. É o Gospel Hits para todo o Brasil, também para o exterior, transmissão para o exterior através da web. E algumas emissoras que estão aí no exterior também, fazendo esse trabalho de evangelização e reproduzindo aqui a nossa programação. Obrigado pela sua audiência. E não se esqueça, hein? No final do programa tem a mensagem bíblica. Vamos louvar com as últimas de hoje. E agora, destaque para o novo louvor do Ministério Adoração Adoradores. Foi por amor. Eu quero dedicar ao Márcio Rocha Santos, em Vassouras, no Rio de Janeiro, ao Lima Júnior, da cidade de Muqui, no Espírito Santo. Ele que oferece para a pastora Carla Ramos de Lima. Aos ouvintes em Mimoso do Sul, a paz para vocês. A paz ao obreiro Jabel Silva, em Cajuri, em Minas Gerais. Também para Elza Rodrigues, em Aparecida de Goiânia, no Estadão do Goiás. E para Aline Fernanda, de Votuporanga, conferindo o programa mais abençoado do rádio. É o Gospel Hits. Gospel Hits. Nada vidas foram alcançadas pelo amor de Deus nesse lugar. Sacrifício na cruz, nada Gospel Hits, com exclusividade na sua rádio. Como Deus trabalhou na minha história. Já sofri decepções e já chorei tantas derrotas, mas não desisti. Olha pro céu e veja sua vida está escrita nas estrelas. O teu sucesso já é certo e nada cala essa certeza, nem a voz da sua fé. Enquanto você louva e adora Deus, abre os seus limites. Enquanto a pressão sufoca, sua resistência só insiste. Não baixe a guarda, seja forte, aguenta firme. Está tudo no controle de Deus. Já tem endereço certo e a bênção vai chegar pra você. Não há príncipe da Pérsia que impeça do milagre acontecer. Sua bênção já foi enviada, registrada pelo selo de Deus. Levanta a cabeça pra enxergar o espetáculo que Deus vai fazer. Yeah. Por você, ele constrói um palco e acende os holofotes pra lhe ver brilhar. Por você, ele remove hemisférios, faz a noite virar dia pra lhe exaltar. Você só pode adorar, então comece a cantar o hino da sua história. Deus tem uma história de sucesso pra mim. Eu não vou parar aqui. Deus tem uma história de sucesso pra mim. Eu não vou parar. Já tem sucesso e a bênção vai chegar pra você. Não há príncipe da Pérsia. Aleluia. Sua bênção já foi enviada, registrada pelo selo de Deus. Levanta a cabeça pra enxergar o espetáculo que Deus vai fazer. E por você, ele constrói um palco e acende os holofotes pra lhe ver brilhar. Por você, ele remove hemisférios, faz a noite virar dia pra lhe exaltar. Você já pode adorar, então comece a cantar o hino da sua história. O hino da sua história. Se eu crer, Senhor, Gospel Hits. Let a song rise from our souls, singing day and night. Let it go straight to the heart of the one who knows the voice that he's hearing. Let a song rise from our souls, sing it day and night. Let it go straight to the heart of the one who knows the voice that he's hearing. And we are never gonna let this song die out. And we Louvorzão internacional, gostoso demais, com o Jesus Culture, Let It Go. E antes, a nova de Alex e Alex, Escrito nas Estrelas. Convidando você mais uma vez para participar do Gospel Hits. E é muito fácil, você que acompanha aí a nossa programação, entra lá na nossa homepage, né? É só curtir a nossa página aí no Facebook. Pesquise por Rede Gospel Hits. É um prazer enorme a gente poder mandar aqui uma alusão para você. Fica mais fácil da gente tá produzindo o programa também, conhecendo aí o seu perfil. Acesse aí a nossa página redegospelhits.com.br. Olha, não saia da sintonia não. Fique aí, a mensagem bíblica vem já para você. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. E agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica para o nosso coração. A mensagem de hoje está lá no Salmo 121, versículo 1. A palavra de Deus diz: elevo os meus olhos para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? Quem é o seu Deus? Podemos ter falsas imagens de Deus. O Deus Papai Noel é aquela imagem do velhinho de barbas brancas, bonzinho, condescendente e totalmente inofensivo. É um Deus açucarado demais, que depende de um palco que lhe preparam, pois não tem poder algum para fazer algo por si mesmo. É doce demais para levar a sério as nossas aflições e nos consolar. Não mata a sede de nossas almas, nem nos traz a paz. O Deus Carrasco é aquele fiscal severo e energético que o vigia, atento a tudo, com o intuito de pegá-lo em alguma falha para punir. É aquele Deus de mão pesada, que desconsidera a fragilidade humana e lhe dá aquilo que é além de suas forças para suportar. Ele não se importa conosco, com a nossa dor, mas tudo o que faz é para agradar a si mesmo. Já o Deus verdadeiro, aquele que nós servimos, é o Criador dos céus e da terra, que nos conhecia enquanto ainda estávamos no ventre da nossa mãe. Ele é o poderoso Deus que, ao mesmo tempo em que tem o poder para controlar todas as coisas, também nos ama profundamente, conhece o nosso sofrimento e nos carrega em meio à dor. Portanto, meu amado, não importa qual a situação que você está vivendo agora, saiba que você tem um Criador, um Deus verdadeiro e grandioso, para derramar sobre a tua vida as bênçãos das quais você precisa. Basta prostrar-se diante dele e buscá-lo de todo o seu coração. A oração de hoje é: Pai, ajuda-nos a conhecê-lo melhor e a ter uma imagem correta da sua pessoa, para que nós não sejamos decepcionados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que seja para você uma semana abençoada aí e até o próximo Gospel Hits. Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.